um futuro locutor. Havia um garoto que muito tempo atrás queria ser alguém, mas seria ele capaz? Eu quero ser um artista, o famoso locutor. Foi o que ele disse, com tanta vontade e amor. Então veio uma pessoa para o acudir. Perguntou-lhe: qual o seu nome? O meu nome é Moacir. Essa pessoa era alta, calma e forte. Ele dizia para Moacir: sou um grande empresário e da grande cidade vim. Escutei sua bela voz e ela é boa sim. Bem feliz, Moacir comemorou. Olha só, vou falar todas as coisas em sol, fá, mi e ré, dó. O empresário respondeu: me desculpe, amigo meu. Pode ser fácil, mas não é assim como você entendeu. E continuou: terá que treinar toda semana, 24 horas por dia. Maneirar sua dieta mais vezes que o gato milho. Moacir, chateado, parecia agora entender que a vida não é tão fácil quanto podia crer. Desistiu de seu sonho. Triste ele estava. Agora era uma pessoa que simplesmente cantava. É preciso amar. Taba, da Escola Estadual Doutor Pacífico Mascarenhas, Luiz Gustavo, Alice Costa, Giovana, João, Tainara, Elizabeth, Marlon e Rian, um futuro locutor.